Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde, todas as segundas e quartas-feiras aqui na Band News FM. O médico convidado de hoje é o Dr. Drúzio Pérez, neurologista clínico, professor de neurologia da Faculdade IPMED. Obrigada por atender a reportagem, doutor. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite também. Doutor, nós vamos falar sobre insônia sem remédio. Se é possível esse tipo de tratamento, porque quando a pessoa já pensa na situação, ela já pensa, olha, só tem uma forma através de remédio. Vamos começar explicando para o pessoal o que é a insônia. A insônia, para começar, assim, até para o entendimento do que é o problema, a insônia é uma dificuldade de conseguir dormir, de manter o sono ou acordar muito cedo, que traz um prejuízo para o indivíduo durante o dia e que isso acontece em condições ideais de sono. Então, isso é importante, essa questão das condições ideais de sono. Às vezes o indivíduo tem uma casa que é muito barulhenta, ou faz calor demais, ou tem uma obra do lado de casa que começa muito cedo, e isso acorda o indivíduo. Isso não é insônia. Isso é uma dificuldade de sono porque o ambiente não está bom. Então, o primeiro passo, na verdade, de um indivíduo que está com uma queixa de sono é a gente identificar se existem algum desses fatores aí que podem atrapalhar o sono e que, no final das contas, isso aí passa pelo tratamento não farmacológico do sono, né? Detectar se é realmente uma insônia, é isso? Primeira coisa é a gente identificar a insônia, né? Uma outra coisa importante dela é que a gente também, às vezes, muita gente confunde. O indivíduo, ele às vezes tem um sono pequeno, um sono curto, e às vezes acha que isso é insônia. E isso não é insônia, isso é uma característica individual. Às vezes ele fica incomodado, porque ele dorme às vezes 6 horas numa noite, mas não tem prejuízo durante o dia, não tem dificuldade nenhuma de memória, não tem dificuldade de concentração, não tem cansaço durante o dia, sonolência durante o dia. Isso não caracteriza insônia, isso caracteriza uma coisa fisiológica daquele indivíduo em particular. E o que a gente deve fazer com todos os pacientes, porque não tem efeito colateral, é uma coisa que a gente chama de higiene do sono. Que aí são uma série de medidas que a gente toma e melhora a qualidade do sono do indivíduo e melhora, facilita ele de conseguir adormecer, né? Aí o senhor está falando quase daquele aprendizado, né? A história de deitar realmente para dormir, né? Sem nada ao seu redor, ou televisão ligada, preocupação do dia a dia. Isso. É esse tipo de higiene do sono? Isso, a higiene do sono, a gente tem várias medidas para a higiene do sono e que, às vezes, elas começam até à tarde já, não precisa ser necessariamente à noite mesmo. Por exemplo, o indivíduo que tem alguma dificuldade de dormir, a gente já pede para depois de 3 ou 4 horas da tarde não beber café, porque café atrapalha um pouco o sono mesmo. Exercício físico é excelente para ajudar no sono. Só que exercício físico muito próximo à hora de sono atrapalha. Então, quer dizer, tenta fazer exercício físico no período da manhã, que é uma coisa que ajuda o sono. Outra coisa que é importante também é o ambiente no quarto, né? O quarto não pode ser muito quente, não pode ser muito frio. Barulho demais realmente atrapalha. Refeições muito grandes também, o indivíduo comer demais à noite também, isso traz um prejuízo para adormecer, né? E tem muita gente que fala que só dorme com a televisão, né? Mas a recomendação nossa, assim, é de não dormir com a televisão, de tirar a televisão do quarto. A televisão, ela atrapalha de dormir, na verdade, né? Agora, doutor, então, quando é mesmo que não tem como e é necessário se utilizar, então, do medicamento? Quando se chega no limite? A indicação do medicamento, na verdade, é quando a gente identifica que a pessoa tem um insônia, que é um transtorno do sono, eventualmente pode ter outros transtornos do sono, que aí o médico que vai ter a capacidade de diagnosticar outros transtornos que atrapalham o sono, inclusive. Então, você se assegura que ele não tem nenhum outro transtorno desse, e aí você introduz um medicamento que a gente chama de um indutor do sono. A hora de entrar com o indutor do sono, normalmente, é quando a gente está com a higiene do sono toda implantada, quer dizer, o cara está fazendo tudo direitinho e, mesmo assim, não consegue dormir. Aí é a hora da gente tentar um indutor do sono, né? Nós conversamos no Espaço Saúde hoje com o Dr. Drúzio Pérez, neurologista clínico, professor de neurologia da Faculdade IPMED. Obrigada pela participação, doutor. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite.